ZYK 280. Rádio da Universidade, 1080M. Um veículo da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras às 11:30 da manhã, pelos 1080 da Rádio da Universidade. A música de Alberto Nepomuceno, Francisco Mignone, Radamés Inácio. Estes são alguns dos compositores que você ouve aqui pelos 1080 kHz da Rádio da Universidade. Rádio da Universidade, cultura, informação e a melhor música 24 horas no ar. Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1080M, 24 horas no ar, transmitindo no ano de seu cinquentenário. Sinfonia sobre um canto montanhês francês para piano e orquestra em Sol Maior, Opus 25, de Vincent Dandy. Aldo Ciccolini, pianista, e a Orquestra de Paris, dirigida por Serge Baldo. Movimentos lento, moderadamente animado, moderado, mas sem lentidão, animado.